não faça o que eu digo se eu tô por perto. Isso é sinal de perigo. Porque eu apronto, desapronto e não passo o recibo. Choro, ressuscito, dou risada e vomito. Passo pra outra. Eu digo, se eu tô por perto, isso é sinal de perigo. Apronto, desapronto, mas não passo o recibo.